Evolix, o moleque dos hits. Aqueles que me aproxima tá na maldade, dos peça que domina a grande cidade. Deixa o cavalo andar, puta sede a nós, a perseguida e vem me dar. Chuva de maneira, verde todas as opções, para essa caminhada que eu pude me recordar. Você cavalgando em diversas posições, pra te retribuir, te dei sequência de tapões. Tá apaixonada no nosso jeito de ser, quer fumar, transar, quer chapar e beber. Vem junto com os caras que conduz os hoje os amigos chucos vai dar atenção pra você, bebê. Mas na intenção de fuder você, bebê. Hoje os amigos chucos vai dar atenção pra você, bebê. Ela é dona da vida, não pode. Convoca suas amigas, vem pra ver. Os caras fortes que te pegam, que te levam pra favela. É o que te faz feliz, aí você já se revela. Na madruga seu trombo é cheque. Risca asfalto pela zona leste. Ela é do nível A, o maluqueiro tá. Batida sul, de bunda paniquete. Vai tomar trap, te vejo dançando. Pior que sabe, tá com malandro. Os favelados andam chique, pra nós não tem mais limite pra forgar. Paga o santo, você mesmo te apaixonar. Os amigos chumbo vai dar atenção pra você, bebê. Mas a intenção de fuder você. Os amigos chumbo vai dar atenção pra você, bebê. Mas a intenção de fuder você. E a você, cadilha do moleque é de maluqueiro. Prioridade sempre foi no progresso primeiro. É sempre depois do trabalho que vem o dinheiro. E agora nós vive gastando o dia inteiro. Tá gostosinho desfrutando a vida mansa. E a que não dava nada fala até que ama. Já fica a dica que eu não me apego em piranha. Só eu sei quanto foi difícil pra chegar na fama. E hoje o pé que tá pisando no dor de gabana. Continua com o pé no chão porque sai da lama. E o mesmo pé tá acelerando a GLE. E agora que tô roncando vou dar atenção pra você, bebê. Hoje os amigos juntos vai dar atenção pra você, bebê. Mas na intenção de fuder você. Hoje os amigos juntos vai dar atenção pra você, bebê. Mas na intenção de fuder você. Deixa ela voar, deixa ela fazer o que quiser fazer. Deixa ela voar, sem medo de sofrer. Sem se apegar, ela só quer viver. O crocodilo passeando na minha veste. Na lente transparente, o teu sorriso reflete. Nessa marca de vida, o teu pretinho investe. Louco e estranho é quem te perdeu. Malandro bandido, fui eu que te achei. Nosso papo é esse, se não for, fudeu. Sigo a disciplina, eu tenho minha lei. Sigo a disciplina, eu tenho minha lei. Hoje os amigos chumbo vai dar atenção pra você, bebê. Mas a intenção de fuder você. Hoje os amigos chumbo vai dar atenção pra você, bebê. Mas na intenção de fuder você. Evolix, o moleque dos hits. Oh.